change my expert. Romeu Golf, desça para 5 hotéis, altímetro no 013. Romeu Golf para 5000 no 013. Índia Tapapá está autorizada a sinal do procedimento ILS XY no 0, testa para 2 no 10, altímetro no 0 no 3, reporta estabilizado. Vai, reporta estabilizado, Índia Tapapá. Controle Salvador, sem identificação desta via chegada mar para o nível de voo 060, ajuste altímetro no 013. Sete via mar, comigo, chegada mar para o ILS. Vai, Salvador, Mike Charlie Alpha, controle Salvador, sem identificação desta via chegada a mar. Para o nível de voo 070, ajuste o altímetro no 013. 0170, via chegada, na marca 3170, pode voar na frente, tá? Guarde. segundo setor está autorizado voar direto ITAP. Direto ITAP, desce então para o 050? Até o 060. É o 060 na flor de ITAP. Romeu, volta e desce para 3 no pé, reduz a velocidade 2.00 mais. Para 3.000, reduzindo para 2.00 mais, Romeu, gol. Está fazendo algum desvio? Negativo. É, nós estamos na prole de precipitação, senhor. Ótimo. Vai ponto estabilizado. Vai ponto estabilizado. Vai atrasar a descida para o nível de voo 050. 50, 3, 1, 7, 0. Romeu Golf, desce para 2 no teste, está autorizado para o procedimento LS-780-0, reduz a velocidade 1.70 mais, vai trato na aproximação 612 de milhas, Charlie 208. Autorizado 2000, livre LS, reduzindo para 1.70 mais, o Romeu Golf. Romeu Golf, inicia uma redução para a velocidade de aproximação. Entendido, Romeu Golf. Ah, estabilizou o Índio Tapapá. Tapapá, Romeu Índio Tapapá, chama agora a torre 198, décima 95. 3295, papá. Torre Salvador, bom dia, Papa Romeo, Índia, Hotel Papá, estabilizado. Papa Romeo, Índia, Hotel Papá, pouso autorizado, posicionou 0, vento 1, 1, 0 grau, 079. Pouso autorizado, Índia, Hotel Papá. Salvador, bom dia, T3520, informação Charlie. Então, 3520, controle Salvador, bom dia. Sendo identificação desta via, chegada a Mário, para o nível de voo 080, ajuste altímetro no 013. 1013 no ajuste 080 em descida, tá? 3520. Papa Romeo, Romeo, Romeo Golf, chama agora a turma 118, décima 95, tem um bom posto. 118, décima 95, Romeo, Romeo Golf, obrigado, senhor, bom dia. Salvador, muito bom dia, Papa Romeo, Romeo, Romeo Golf. Papa Romeo, Romeo, Romeo Golf, número 2 de aproximação. Primeiro está autorizado a final do procedimento LS XP, no 0 do separador, no 6, altímetro no 0, no 3, reporte estabilizado. Para 2000, com 1013, reporte estabilizado, 3170. Romeu Golf, passo externo, solicitação base pela direita para 17. Romeu, Romeu Golf, chama para o cancelamento do plano. Apresente para o cancelamento, Romeu, Romeu Golf. Romeu, Romeu Golf, plano cancelado 20, base pela direita, pistão no 7. Pela direita, pistão no 7, Romeu, Romeu Golf. Tá tendo Mike Charlie Alpha, vetoração para seu cancelamento, curva esquerda, proa 070, limite planeta proa por 106. Desça para 310, altímetro no 013. Proa 070, voar 106, já tendo para 3000, Mike Charlie Alpha. Correto. Golf, autorizado pistão 7, vento 080 graus, 079. Repouso, cabeceira na 7, o Romeu da Golf. Batalhão Mate Alhau, PNT redução 210 mais. 210, Mate Alhau. Sabe, se possível, Mate Alhau solicita cancelamento, uma rotatória, senhor, apresente. Santo Patão Mate Alhau, sua regra de voo, instrumento cancelado aos 0433, desça para o número 500 pés pro da rotatória, reporte visual como certo. 500 pés da rotatória, reporte lá, Mate Alhau. Romeu, Golfe, Salão 22, a 5. Noite, Liberna, Papá, Saca Feliz. Torre, ao Papá. Prossiga. Não sou visual com... Coisa aérea. Gente, pastor está. Só aqui no Pátio 3. Tá papá solicitado. Ok, tá vazando. Estabilizou 3170. 3170, chama agora a turma em 118, decimal 9, por favor. 295, boa noite. Visual 17, Mike Tiagão. Tá, batendo Mike Tiagão, chama agora a turma em 118, decimal 95. Aero 3520 está autorizado a assinar o procedimento IELF-XV, deixando o zero, você para 2107, altimetrando no 0 no 3, reporte estabilizado. 2 no 0 no 3, reportamento estabilizado, 3520. Negativo. Tente ingresso final pistão no 7, reduz aguardando tráfego final pistão no 0. Chame estabilizado na final, pistão no 7. Positivo, vai ingressar na final do no 7, reduzindo uma separação visual com o teatro com mais chaleado. Pistão no 7, 0 à esquerda, tráfego Xingu, 1500 pés, estabilizado na final da pista auxiliar, não interfere. 7, 3, 1, cancelado. Alfa, pouso autorizado, pista no 7, vento 08, 0 grau, 059. Vivo, pouso, pista no 7, mais de Alfa. Espera, solo 228, libera a direita, controle solo 201. Libera a direita, pois 121, não, o SAM 3. 170. Alfa é Porsche XG. Alfa é Porsche. Alfa, solo 29. Pronto, zero autorizado, liga papá. Liga papá, o Mike. Chama agora a torre 1-1-8, decimal 9-5-4. 3-9-5. Autorizado, pistão no 0, vento 08, 0 grau, 079. Autorizou pouso na 1 no 0, C3520. 3170, ingresso da Juliette, portão 1-1. Juliette para 1-1, tá? 3170. Zero, Solos 3C, contra a da Juno 2-1, 3-5-3-0. Táxi via Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette para 3, 3520. Alô, 3520, bom dia, informação Charlie, autorização João Pessoa. Bom dia, autorizado Salvador para João Pessoa, nível 190. Meia roda do plano de voo, decola fixa no zero, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 120.8, transponda 5012. Confirmar o transponde, diria o nível, por favor. Depois a gente verifica. E o transponde, por favor, 5092. Obrigado. 190, Upper Zulu 17, decolando da 10 com curva esquerda, Puca Aracaju 208, controle 5012 no transponder, o TUS 3520. Portão 3, microfone. Semana próxima.